tenho tantas maravilhas pelas quais agradecer. Agradeço ao pai, agradeço a você que me escuta e vai me entender que quanto mais nós agradece, mais as coisas boas vão acontecer. Gratidão é a memória do seu coração. Um profissional incrível é inspiração. Deus me deu bem mais do que eu preciso, me abençoou bem mais do que eu mereço. Eternamente eu agradeço. Dores, lágrimas, tropeços, diante do trono sempre terá o recomeço. Sorria mesmo quando não está sendo filmado. A benção do rei pra ver, basta tá acordado. Tolerância eu aprendi com os intolerantes, maldade com os maldosos, atenção com o ignorante. Quem me ensinou silêncio foi os faladores. Não posso esquecer de agradecer esses professores. Irmão, toda conquista tem sua luta. Um sorriso sincero exige uma boa conduta, não se iluda. Quanto mais trabalho, mais dinheiro, mais sorte. Quanto menos respeito, mais muvuca, mais morte. Antes de pedir, reconheça, agradeça. Por dias melhores, Deus já deu a certeza. Quem pediu chorando tem que agradecer sorrindo. Deus ajuda quem se do madruga, eu acredito. Obrigado, Pai, estou aqui somente para agradecer. O que eu quero mesmo é seguir em frente. Eu vou dizer quantas lutas eu passei. Sei que hoje conquistei. Seguir em frente, não olhar pra trás. Amanhã é um novo amanhecer. Abriria todas as portas. A vida é metiolate pras pessoas que se cortam. Às vezes acordamos sem querer sair do quarto, falando pra si mesmo que viver é muito chato. A paz interior em cachoeiras de preguiça, falando pra polícia que maconha é uma delícia. Agradecendo amigo que saiu da minha vida, tatuou M na cara e deu em cima da minha mina. O sorriso do anjo veio derreter as mechas. Uma chuva de bênção vai bater na sua testa. Lembrando das vezes que desejar a morte, só no fundo do poço a gente vê que é forte. Agradecendo pelo rap que não deixa a gente preso. Minha mãe já não aguentava ver seu filho daquele jeito. A luz no fim do túnel é uma mão estendida. Em dunas de pessoas, uma areia removida. Obrigado, Pai, estou aqui somente para agradecer. O que eu quero mesmo é seguir em paz. Eu vou dizer quantas lutas eu passei. Sei que hoje conquistei. Seguir em frente, não olhar pra trás. Amanhã é um novo amanhecer. Hey, yeah. É 2-7, cheguei. Teste, som. Veja só vocês. Aqui sim, São Paulo, Jaçanã, Pirituba, andei. Eu nunca me esqueci, fui a luta, conquistei. Obrigado, Jesus, meu Pai, o Rei, que nunca se apartou de mim, me arrepiei. Quando senti sua presença na prova, eu sei que eu chorei às 3 da manhã, ajoelhei e orei pra abrir o meu caminho e me livrar do mal. Com Deus não estou sozinho, isso é real. Se mexer com meus ungidos, a arma é fatal. A vida não é virtual. Ei, moleque, não se iluda com hype nem like. Seu pai usava bamba, hoje anda de Nike. Barreiras, mais barreiras tive que atravessar. De um lado, Alessandro, do outro, Lakers e pá. Um sonho de ter muito dinheiro pra gastar. Até aqui, Deus me honrou, não me deixou fraquejar. O tempo é rei, me mostra lá na frente que a água é transparente, a gente segue quente. Na minha mente é assim que toca a banda. O papo é reto, quem não anda desanda.